junto, Mapescão. With my disco.

Duran with George Michael. Olha só que dupla, hein? I'm your baby tonight. Duran Duran, Save a Prayer. JK, you make me feel good. David Bowie, Jump They Say. MC Soy, Real McCoy, Another Night. Volto a dizer, como já disse em outras edições, MC Soy, Real McCoy tem aquelas duas moreninhas ali fazendo mímica. Não é nenhuma delas a voz que rola na música, tá? Do rapper é. Mas elas não tem nada a ver, a não ser fazer aquelas poses e mímicas, tá? A real voz do MC Soy, Real McCoy chama-se Karim Kazar. Esse segredo foi revelado anos depois, né? E começamos o programa de hoje com Entrance, G-I-S-C-O. Esse foi o primeiro bloco, tá? Então significa que daqui a pouquinho tem mais meia horinha, meio programa de Flash House pra você. É só ficar aí, meu amigo. Você está ouvindo Flash House. Muitos devem conhecer Erasure. Mas pra maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 90. Aqui na Rio Soul Rádio, você ouve belas coisas mais novas deles. Estamos atentos. A Rio Soul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor para você. 6:41. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje vai começar com nada menos que CC Music Factory, é, Cleaves and Cole, ô duplinha, hein? É uma pena que um deles tenha morrido, que foi o David Cole na época mesmo, se eu não me engano, de meningite ou algo assim. Tem o Robert Cleaves, que produz algumas coisas, mas não tem a projeção que tinha a dupla, né? E, inclusive, é, o segundo bloco vai começar com essa daí, que você tá conferindo, que é Gonna Make You Sweet. É o hit mais bombástico da turma na época. We'll be right back. Just to please you. Just to please you. Just to please you. She's got better days.

Video Killed the Radio Star. É, estão dizendo que o vídeo matou a estrela do rádio, né? Cascata pura. Olha você ouvindo aí o Flash House. Tantos anos depois, hein? Também tivemos LA Style I'm Raving. Eu não gosto de falar Milo, tá? É muito chato, muito feio isso. Mas, eu acho, tá? Caso você não ache, me perdoa. Mas, é tida como a Melô do Nenê. Bom, quem ouviu sabe do que eu tô falando, né? Também tivemos Black Wonderful Life. Olha só que versão foi aquela, hein? New Order, Round and Round, Kim Carnes, Betty Davis, Eyes. Nem parece que eu tô anunciando aqui, ou desanunciando, um set do Flash House, hein? Mas tudo versões dançantes e bacaninhas, hein? Começamos o segundo bloco com CC Music Factory, Gonna Make Us Sweet. Isso é um clássico, né? Então tem que rolar, tem que aparecer em uma edição ou outra essa música aí. O programa de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um clique bacana nas redes sociais, avisa pros seus amigos o que você curte aí, tanto no podcast quanto ao vivo, às 18 horas na Rio Sul Rádio, ou pelo podcast aí, no dia e na hora que você quiser, no dispositivo que quiser, tá? Tá disponível o tempo todo. Fico por aqui e um grande abraço, tá? Fui! O passado de presente pra você, Flash House. Teu realce no seu visual, nova ótica. Se você quer dar um tchan no seu astral, nova ótica, ótica de visão. Óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite! Estamos ao vivo, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no iTunes. É só procurar pela categoria Adulto Contemporâneo. Let's happened yet, 'cause I don't